Yeah, familia Quatro Vidas. Sei que preciso buscar meus bagulho conquistar. No olho delas vou brilhar. Família Quatro Vidas. Sei que preciso buscar meus bagulho conquistar. No olho delas vou brilhar. A estrada é longa, eu vou andar. Não posso ser mais um fraco, um fraco. Devo conquistar meu espaço sem desandar. Vou trilhar meu caminho já sem mancar. Pra brilhar na pista, em meia selva de pedra, muitas barreiras. Prossigo sem terror, viso minha meta, viu? Dia mil, a bomba tio explodiu. Não capa, confira, chega em massa. Representando em qualquer canto, nosso moio. Sem grana, produz, tão pelo amor. Só sua sai na rua, vixe. Não brinque, tem que saber chegar. Brilhar, sem desandar, vou trilhar. Num caminho só eu vou. Nego sem medo, toda vida eu vou buscar espaço. Eu vou brilhar, sem desandar, vou trilhar. Num caminho só eu vou. Nego sem medo, toda vida eu vou buscar espaço. Eu vou sonhar, vou correr, vou conquistar, prosseguir. Sem mancar, sem ramelar na missão. Sangue bom, então vai que vai conquistar. Sonho que te faz lutar, ser feliz. Por aqui sim, vou tentar superar. Tento sim representar onde for. Demorou sem fraquejar, tamo aí. Pra cair e levantar, na moral. Tô na fé, pelo amor, longe doce. Se atrasar, o sofredor, o easy sou. Sou que sou e vou falar, ninguém vai impedir nós de lutar. Brilhar, sem desandar, vou trilhar. Num caminho só eu vou. Nego sem medo, toda vida eu vou buscar espaço. Eu vou brilhar, sem desandar, vou trilhar. Num caminho só eu vou. Nego sem medo, toda vida eu vou buscar espaço. Eu vou. Se o rap é o crime, o meu crime é perfeito. É coisa de pele, saca, é desse jeito. A rima perfeita no beat perfeito. É tipo a mina gostosa, desperto desejo. Sincero sou, não me leve a mal. Só não sei dizer se o marco é normal. Mas eu tenho São Paulo e elas tão aí, cheias de decote e a se exibir. Dá um brilho na cidade, a selva de concreto, império da maldade. Mulher, vicia, grana, vicia. Por isso é necessário que eu faça a minha. Ter dinheiro pra gastar, ter uns bagulho bom. Poder fazer um rolê, sem preocupação. Se vai faltar, se vai dar pra completar. Se a conduça tá no bolso pra casa, eu voltar. Isso depende de mim, da minha atitude, o caminho a seguir. Eu sei que em mim tenho que investir. Ligeiro com os bicos pra não me ferir. Não tá bem, vou fazer ficar. Na vida eu vou ganhar coisas novas, eu vou buscar. O mundo é nosso, a vitória me chama. O nego importante, eu vou ser pras damas. Não tá bem, vou fazer ficar. Na vida eu vou ganhar coisas novas, eu vou buscar. O mundo é nosso, a vitória me chama. Os nego aqui é quem vai brilhar. Brilhar, sem desandar, vou trilhar. Num caminho só eu vou. Nego sem medo, toda vida eu vou buscar espaço. Eu vou brilhar, sem desandar, vou trilhar. Num caminho só eu vou. Nego sem medo, toda vida eu vou buscar espaço. Eu vou. Sei que preciso buscar meus bagulho conquistar. No olho delas vou brilhar. Família Quatro Vidas. Sei que preciso buscar meus bagulho conquistar. No olho delas vou brilhar. Família Quatro Vidas.